Comme les rades dans Paris, par trahison, on nous a pris le macadam et les pavés de notre sang furent lavés. Lavés étant lavés, qu'ils en sont déjointés. Les gredins de capitulaire ont mitraillé les communards, mais devant messieurs les Prussiens, tremblant comme des petits chiens, ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, non, de non. Tous les tiers, tous les MacMao, pour se laver de leur affront, ont voulu prendre un bain de sang, ils l'ont pris en nous égorgeant. Mais ils en ont tant pris qu'ils sont tout avachis. Gredins sans cœur et sans remords, ils ont partout vomi la mort. Et MacMahon, pour ses forfaits, fut presque empereur des Français, grand duc de Biribi et roi de Satori. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Ces mille bourreaux pour valets des camps Robert des Galifées, tas de pillards et d'assassins bien connus par les Mexicains. Et puis Monsieur Gaveau, ah le joli fricot. Mais ça fait que ça n'est pas tout, les bons bourgeois ont fait le coup. Comme en juin, tous les premiers, ils ont traqué les ouvriers. Et nous savons qu'alors, 35 000 en sont morts. Dansons la communarde, étonnons bon, étonnons bon. Dansons la communarde, étonnons bon, non de non. Pour faire bien sans être long, la mitrailleuse avait du bon. Qu'on en soit haut, qu'on en soit pas, ils les ont fusillés au tas. Pour eux, un ouvrier n'est qu'un bon à tuer. Tous les bagneux, tous les pontons, tous les forts, toutes les prisons ont regorgé de malheureux à moitié nus, le ventre creux, pendant que leurs bourreaux mangeaient les bons morceaux. Dansons la communarde, étonnons bon, étonnons bon. Dansons la communarde, étonnons bon, non de non. À Versailles, dans le chantier, leurs soldats ont fait leur métier. À coups de sabre et de fusil, ils ont assommé nos amis. Leurs soldats, à présent, ont une odeur de sang. On ne peut pas dire à Paris tous les crimes qu'ils ont commis. Il faudrait les mains de papier griffonner des mois entiers. Mais le jour se fera et l'histoire en dira. Dansons la communarde, étonnons bon, étonnons bon. Dansons la communarde, étonnons bon, non de non. Avec les bourgeois aujourd'hui, entre nous tout est bien fini. Quant aux gendarmes, aux roussins, aux fusilleurs, aux assassins, leur compte sera bon au jour du rigodon. Que voulions-nous, la liberté et le bien de l'humanité? Pour nous venger des chenapans, il nous faut faire des enfants, en faire des gaillards et de francs communards. Dansons la communarde, étonnons bon, étonnons bon. Dansons la communarde, étonnons bon, non de non. Dando continuidade à memória dos 150 anos da Comuna de Paris, Sandra Guimarães, em parceria com o coletivo Antinomia, apresenta o quinto episódio do Jardins da Comuna, um diário sonoro de resistência que cobrirá a luta pela preservação do Jardim Operário de Aubervilliers. Nesse quinto episódio, Sandra Guimarães com Lucas, jardineiro português que há 30 anos cultiva seu lote no Jardins Operário. A conversa ocorre entre os cantos dos pássaros e a destruição das máquinas. Vamos ouvi-la. Meu nome é Sandra Guimarães e eu estou falando de Aubervilliers, na periferia norte de Paris, a 5 quilômetros da colina de Montmartre, local do nascimento da Comuna de Paris naquele 18 de março de 1871. No último episódio, eu dei a palavra a algumas das jardineiras e jardineiros que cultivam a terra nos jardins operários de Aubervilliers. Aquelas falas precisaram passar por mim, que fiz a tradução. E hoje eu queria que vocês ouvissem diretamente um dos jardineiros que fala português. Começamos a conversa no lote dele e seguimos papeando enquanto passeávamos pelos jardins. Foi difícil fazer esse episódio, pois naquele dia as máquinas entraram nos jardins, as máquinas que vieram executar o plano de destruição de 4 mil metros quadrados de hortas, que serão substituídas por um centro aquático, ligado a uma piscina de treinamento para as Olimpíadas de Paris de 2024. Nossa conversa foi interrompida várias vezes pelo barulho das máquinas e pela nossa tristeza e indignação. Também teve o canto dos passarinhos, junto com o barulho dos carros, passando na avenida do lado de fora dos jardins, e as saudações dos outros jardineiros e jardineiras que cruzavam o nosso caminho. Você vai escutar agora uma colcha de retalhos de sons, costurada pela minha narração. É uma janela que se abre para dentro das hortas, e vocês escutarão passar tristeza, indignação, a máquina de destruir vidas, mas também a resistência popular e da natureza. Uma das jardineiras colou um cartaz na entrada do seu lote, onde ela escreveu: "Nós somos o jardim se defendendo." Então peço que, ao escutarem esse episódio, não se deixem abater pelo barulho das máquinas cortando as árvores, arrancando as flores, compactando a terra. Ouçam os passarinhos, que seguem cantando. Ouçam as pessoas, que seguem plantando. E 5 minutos, o senhor me dá 5 minutos? 5 minutos? Vamos lá, 5 minutos. É rápido, então. Vocês acabaram de ouvir Lucas. Ele é português, tem 62 anos e trabalha como encanador e técnico de refrigeração e aquecedor. Ele veio para a França no final dos anos 80, acompanhando a esposa, cuja família tinha emigrado para cá nos anos 70. Agora diga lá, senhora Sandra, o que vocês querem? Então, senhor Lucas, diga lá. Só gostaria de saber quando foi que o senhor chegou aqui nos jardins. Quando conseguiu seu lote. Isto foi assim. Eu vim de Portugal em 1989. Conheci a minha mulher lá embaixo. Éramos da mesma aldeia. E então, como eles moravam aqui, eram imigrantes. Eu não sabia que a minha mulher tinha vivido no... Como é que chama? Antigamente havia os bairros... Como é que chama esse bairro? Bom, em português é o bairro da Lata. Aqui tinha um nome. Tinha um nome, eles viviam nas barracas de São Dinis. Ah, sim. São tipos de favelas, não é? É, sim. Eles moraram lá, depois moraram, vieram para um bom apartamento aqui, para Aubervilliers. E quando eu cheguei aqui com eles. E o meu sogro, então, tinha um jardim lá em cima. E quando o meu sogro pensou ir para Portugal, deu-me aquele jardim lá em cima, eu fiquei com o jardim. Vai fazer 30 anos que eu tenho aqui este jardim. Este não. Este são 10. 10, 11 anos. Nesse lote. Mas eu estava lá em cima, ao pé do Hugo. E o senhor mora aqui perto? Eu moro aqui embaixo, ali por trás daquelas torres. De curtida. Na rua 4 ali, Paulo Hilar. E foi assim que eu vim aqui para o jardim. Fui conhecer aqui os meus amigos portugueses, não sei qual. E é trabalho, trabalho, jardim e casa. A partir daqui, o som das máquinas entram na nossa conversa e vão fazer uma figuração não desejada até o final desse episódio. O senhor já plantava lá em Portugal? Não. Aprendeu aqui? Não. Porque a minha profissão em Portugal, quando eu comecei a trabalhar, foi nas confecções. Fazer casacos, calças. Então o senhor costura também? Agora não. Agora já não faz nada disso. Acabou. Depois fui barman. Comecei em barman, em Lisboa. Fui para barman. E depois aqui, vim para aqui. Não sabia falar francês, nada. Lucas aprendeu a falar francês e a plantar quando chegou em Aubervilliers. Hoje ele cultiva uma variedade impressionante de vegetais, no pequeno lote que ocupa. Ervilha, tomate, salsinha, cenoura, fava, hortelã, girassol, alecrim, alho, tomilho, cebolinha, alface. Além das árvores frutíferas, tem oliveira, figueira, macieira, pé de ameixa, pé de pêssego e parreiras. Várias parreiras de tipos diferentes de uva. Minha vida. E o que, que esse jardim significa para o senhor? Para mim, o jardim para mim é tudo. O jardim para mim é tudo, sabe porquê? Uma pessoa, eu conheço muita gente, querem se encontrar com os amigos, é nos cafés. Mas eu não quero cafés. Prefiro encontrar aqui meus amigos, aqui no jardim, fazemos aqui a nossa sucha. Ao sábado comemos um samba, fazemos aqui o nosso comer e estamos tranquilos. A gente andar... cozinha aqui no sábado? Sim. Olha aqui. A caçarola com cozinha é esta sempre. Nossa! Vai ter uma cozinha aqui. Eu nunca tinha entrado na cabana de Lucas. Em cada lote tem uma cabana, barracos de madeira que são construídos pelas pessoas que cultivam a terra ali. Mas até então eu só tinha visto equipamentos de jardinagem e sementes dentro deles. Foi uma surpresa descobrir que Lucas equipou seu barraco com um fogão, uma mesa, vários armários e até um sanitário, tudo feito por ele mesmo. Ele me explicou que nos fins de semana, quando o dia está bonito, ele e os amigos almoçam embaixo da figueira. Nesse momento, passou a senhora que cultiva o lote da frente, empurrando um carrinho de mão. Lucas me perguntou quantos anos eu achava que ela tinha. Não sei. 92 anos. 90? Você vê que ela vem cá falando dos anos, não? 92 anos, sim. 92 anos e ela segue cultivando a terra. Todas as pessoas com quem conversei ali me falaram a mesma coisa. Cultivar uma horta é o segredo da saúde delas. Como a maioria das pessoas mora em apartamentos pequenos e não tem condições de frequentar clubes de esporte, a horta é o exercício delas. Exercício para o corpo e repouso para a mente. É bom quando os amigos estreiam-te um pouco, estreiam-se um pouco, fazer qualquer coisa de bom. Não é só para chegar aqui e estar sentado, mas tem de fazer qualquer coisa. Por exemplo, o senhor português que está ao lado tem 87 anos também. Aqui, é bom viver, conviver com o pessoal daqui. Depois há muitas nacionalidades. Há francês, italiano, espanhol, árabe, tunisiano, marroquino, algeriano. É isso aqui é bonito. Perguntei se Lucas achava que íamos vencer a luta para impedir a destruição dos jardins. Ele respondeu que tinha esperança, apesar da associação que gere os jardins operários não ter feito nada para defendê-los. Esse é um grande obstáculo para nós, do Coletivo de Defesa dos Jardins. É uma luta complexa, pois o presidente da associação está do lado dos que querem passar o cimento por cima das hortas e faz o possível para sabotar nossos esforços de mobilização. Sim, nós também nos perguntamos como uma pessoa dessa se tornou presidente de uma associação de jardins operários. E a resposta é um enigma pra gente. Por que que faz um nó, hein, Lucas, assim? Hã? Tá vendo que ainda, um nó? Ainda é muito cedo para fazer isto ao alho. Ainda é muito cedo. Ah, é alho? Porque quando eles fazem um nó ao alho, lá em cima, é para o alho ingressar em baixo. Para a cabeça do alho ingressar. Mas é muito cedo. Então o senhor dá um nó na folha em cima para a cabeça de alho engrossar. O alho não desenvolve lá em cima e a cabeça embaixo engrossa. Aqui já tínhamos deixado o lote de Lucas e estávamos passeando pelos jardins. Ele me ensinou várias coisas relacionadas ao que a gente ia vendo pelo caminho. Depois da dica de como engrossar a cabeça de alho, ele compartilhou sua receita de caldo verde, enquanto passávamos na frente de um lote cheio de couve. Me mostrou uma planta cuja seiva cura verrugas e explicou que sálvia, uma erva cultivada em muitas das hortas ali, é um ótimo banho de asseio para tratar problemas vaginais. Tudo isso num espaço de poucos metros. Pensei no trajeto que faço do meu apartamento, num conjunto de habitações sociais, até os jardins. São 20 minutos de caminhada, onde só vejo concreto e asfalto, enquanto aqueles jardins, com suas hortas, são um território rico em vida e em aprendizados. O que um território onde cada milímetro de terra desaparece embaixo do cimento pode nos ensinar? Que conversa eu teria com Lucas se, ao invés de passear entre hortas, estivéssemos passeando entre prédios e calçadas? Que futuro tem uma cidade que quer destruir a vida para substituí-la por concreto? E falando em planos de destruição... Isso é horrível para a terra, porque compacta a terra, depois não nasce mais nada. Sabe, para mim, isso é contra Samoa. As máquinas aqui já medidas entre si. Aqui Lucas disse, eu sou contra isso. Por mim, essas máquinas nunca teriam entrado aqui. Nesse momento, tínhamos chegado na parte superior dos jardins, perto dos lotes ameaçados de destruição, e o vai e vem das máquinas, pequenas escavadeiras, não nos deu mais sossego. Olha, pequenininha. Essa couve... Eu plantei uma couve pequenininha na minha casa, num potinho, mas não tá feliz. Não tá feliz porque agora que se plantam. Mas eu plantei a semana passada. Mas é muito cedo. Tava muito cedo? Ah, mas sim, mas a couve não há problema, a couve não gela. Bonjour. Olha que tristeza, tá vendo? Aqui, não, ó, a vai terra um de vai ficar compactada, não vai nascer mais nem grama. Ah, é. Eita, cortaram as árvores aqui. Aqui andaram máquinas já também, começaram a fazer a limpeza. Mas tinha muito mais árvores aqui, cortaram as árvores. Destrói a natureza. Eles destroem a natureza, foi o que Lucas disse. Ah, tristeza. Seguimos o caminho e ele me levou para ver um dos lotes ameaçados de destruição, onde um amigo dele cultiva a terra. Bonjour, filho. Tá bonjour. Tem mais couve aqui. Sim, é e alho poró. É português. Isso é uma macieira? Macieira? Não é? Obrigado. Lá está a cerejeira, exato a cerejeira. Pelo trás é a mania que ela dá. É mal empregada? É mal empregada agora quando forem fazer os trabalhos, vai ao lixo. Ela? Sim. Então essa cerejeira vai ser destruída? Se ele não quiser, se não arranca, vai ser destruída. E aquela também, né? Aquela também, aquela é cortada. Aquela é cortada. Aqui é a galinha. Ah, aqui estão as galinhas. Eu sempre procurei as galinhas, sabia que tinha, mas... Ai! Aqui, oi! Aqui. Bom dia, senhoras. Atenção, ó. E tem um pato também. Tem patos, galinhas, pombas. São bonitas. São. A terra, as couves, os alhos poró, as duas cerejeiras, o galinheiro. Tudo vai ser destruído para que a construtora possa colocar um centro aquático com direito a spa ali em cima. Mais na frente vimos alguns canteiros de flores destruídos. Lucas explicou que os trabalhadores da construtora destruíram os canteiros para que as máquinas pudessem passar com mais facilidade. Olha, olha, dá para fazer uma bela sopa. Dá para fazer uma sopa boa. É muito rico em ferro, Tinga. Muito bom para a saúde. Olha lá, sei lá, a miséria é aqui. A miséria é aqui. Eles já estão instalados ali já, para começar os trabalhos. Paramos na frente da grade que separa as hortas do estacionamento que faz fronteira com esse lado dos jardins. As dezenas de árvores do estacionamento foram cortadas há algumas semanas, e é ali que a piscina olímpica será construída. A construtora abriu uma passagem na grade e foi por ali que as máquinas entraram. Bonjour. Bonjour. Bom dia, senhora. Como vai? Bonjour, monsieur président. Presidão. Ça va, monsieur Manuel? Monsieur Viratin. Como vai? Espanhol. Ele é espanhol? Ué. Marrocano. Plantando as favas. Marrocano. Um pequenininho ele. Vive de mão vida! Vive aqui de mão vida, mostra aí, gente, filho! Tá bom, pronto. Vocês acabaram de ouvir a senhora de 92 anos, a vizinha de Lote de Lucas. Ela ainda vem todos os dias para o jardim e segue cultivando a sua horta. Me ofereci para ajudá-la com um carrinho de mão que ela empurrava e que estava cheio de ferramentas, mas ela disse que não precisava. Eu estou gravando esse episódio na sexta-feira, dia 16 de abril. Amanhã tem a primeira manifestação em defesa dos jardins operários, aqui em Aubervilliers. E vou dormir hoje sem saber quantas pessoas aparecerão para caminhar do nosso lado e para juntar suas vozes às nossas. No próximo episódio, contarei como foi o evento. Mas até lá, deixo vocês com Lucas, lavrador nos jardins operários há 30 anos e parte da resistência. Tem algum recado para as pessoas que estão escutando a gente no Brasil? É um abraço a essa gente toda que nos escuta, aos brasileiros. São nossos irmãos, como nós temos. Os brasileiros são nossos irmãos. E um grande abraço para eles todos. Você ouviu Jardins da Comuna, uma série de episódios sobre a resistência popular em defesa dos jardins operários, uma parceria entre Sandra Guimarães e o Antinomia, um projeto da Biblioteca Terra Livre. Para saber mais, acesse bibliotecaterralivre.noblogs.org ou nos procure nas redes sociais. Para apoiar a Sandra Guimarães, acesse papacapim.org. Nos vemos em breve. Até lá. Alô, bateria! Vai dar mole pro Covid? Essa porra mata, hein? Se cuida aí e fique esperto, que ele está por perto, essa porra mata. Se cuida aí e fique esperto, que ele está por perto, essa porra mata. Se cuida e fique em casa, que essa porra mata. Máscara no rosto, que essa porra mata. Lave sempre a mão, que essa porra mata. Passe o álcool em gel, que essa porra mata. Lave sapato quando entrar em casa. Depois vai tomar banho, que essa porra mata. Menino que chorar depois, sigo meu conselho, que essa porra mata. Essa porra mata, conta pra todo mundo. Essa porra mata, se cuida aí, fique esperto. Mata dentro, se cuida aí, fique esperto. Que ele está por perto, essa porra mata. Ele está por perto, essa porra mata. Ele está por perto, essa porra mata. Mata mesmo, hein? Não faça aglomerações. Se puder, fique em casa. Palavrão é Covid. Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente.